Se fosse no blues, seria Robert Johnson. Se fosse no jazz, seria Duke Ellington. Se fosse no samba, seria Cartola. Mas como é no rap, tu é mesmo Jim Black. É meu nome e Black quer de preto chegar. Você sabe bem que a vingança não vem no coração do poeta. Se liga aí, véi, que o diamante é negro. Se liga aí, que o diamante é bruto. E o cara que fala aqui é um branco, entre aspas. E é tipo assim que no caminho tem que se caminhar, pra que mãos com pedras não tenham mais em quem acertar. O poeta fica sonhando acordado enquanto todos dormem. Ele atravessa paredes, vales, vitrines e solidão. O poeta viaja por horas e horas a fio em busca de sua presa e retorna exausto, ferido, com roupas e mãos sujas de poesia. Minha levada vai minar. O poeta é um barraco no frio, mas ele faz a gambiarra. Ele tem a extensão que liga a cabeça, clareia a alma e esquenta o coração. Canangolândia, minha área distante do Planalto. As minhas honras eu te ofereço. A minha rima é só essa. O meu poema é picado. O meu cigarro, é só um. O meu café é um pingado. Assinado, Natinho do Radical Sem Dó. Comunidade do Gueto, verdade, força de vontade, personalidade.